andrecedesmoral.com.br. Alô, meu parceiro Quinho, João Motos é o nome dele. Os teclados. Pai Lanchonete, cinco irmãos. Galera da Estrada Matadouro Novo, Barbearia The Black, bora Leandro. Tamo junto, viu? Alô, Gilvan Estilos. Tem gente que é mais forte que homem de ferro. Termina um relacionamento, não sente um pingo de saudade. Tem gente que é mais rápido que um flash. Mas eu não, eu não, eu não. Eu não te esqueço, baby, ligue, vou bater no seu portão. Deve ter alguma bronca pro meu coração. Se eu fosse um super-herói, eu seria o super recaída. E o meu super-poder é correr atrás de quem não liga pra minha vida. Se eu fosse um super-herói, eu seria o super-recaída. O meu super-poder é correr atrás de quem não liga pra minha vida. Estouro já que chega, menino! André Cedeiros, o moral de Ibicoara. Tem gente que é mais forte que homem de ferro. Termina um relacionamento, não sente um pingo de saudade. Tem gente que é mais rápido que um flash. Mas eu não, eu não, eu não. Eu não te esqueço, baby, ligue, vou bater no seu portão. Deve ter alguma bronca pro meu coração. Se eu fosse um super-herói, eu seria o super recaída. O meu super poder é correr atrás de quem não liga pra minha vida. Se eu fosse um super herói, eu seria o super recaída. O meu super poder é correr atrás de quem não liga pra minha vida. Sucesso, menino! Já quer chegar, muito obrigado a toda a galera. O garoto dos teclados.